Piloto é autorizado. O IFE que é, né, que está autorizado a linha ainda com a Lapistão no 0, vento 130 graus 062. Voo 1805, pronto para a cópia. 1805, pronto para a cópia. Juliette para 10, é isso? 3891, não filma de posição 10. 10, né? Voo 1805 autorizado Natal, nível de voo 370, via up do 10, pistão 10, curva esquerda, saída Puca, Zipar, controle 119 decimal 8, transponder 5445. Autorizado Natal, nível de voo 370, decola da 10, Puca, Zipar, aéreo de up do 10, controle 119 decimal 8, código 5445. Bom, 1805, transbordo 5445, são pontos para o tiver estacionamento. 5445, camarada, está no portão 1. Não. Dando 5-2, aguarde para puxa acionar. Aguarda, está noite. Quebec Hotel, decola 2005, controle 119 decimal 8. 119 grátis, uma boa noite. Controle Salvador, boa noite, Papatango Whisky, Quebec Hotel. Boa noite, Papatango Whisky, Quebec Hotel, está sob contato radar, subindo ao 380, está presente voo Ileda, faz Ileda Bridge. Subindo 380, direto Leda, pós-bridge, que vai até. Ah, 3152, após a passagem da Airbus 320 da companhia, sua retaguarda autorizada para o Chivec. Após a aeronave da companhia passando a retaguarda e tal, autorizado por estacionamento 3. O 4062, cheque trem, autorizado pouso, pista 10, vento 130 graus 072. Sobre o pouso, vai checar o azul pastel de abelha. Correção, Gol 1896, desce a 2 mil pés, deslocado em 14, autorizado sinal LFC e rapaz estabilizado. É, minha resposta era, vou ajudar mesmo. Mas foi pra voo do 4062 no posto. Azul 4062. Taxista 3152, PLB 104, no Rio 210, ao Zé Aracaju. Então, 3152, autorizado táxi via Índia, reposta fundo estrada pistão 10. Via Índia para 10, 3152. Da Trip, bom dia. Sendo identificação da presente voo ITAP descendo para 3 mil pés, com ajuste 1014. Está livre de restrições de altitude e velocidade à frente, 5344. Azul 4062 no solo 06, vida direita, autorizado a ingressar na Alfa, reporte corretão, autorizado Alfa Kilo Pátio 3, posição 03. Alfa Kilo Pátio 3, posição 03. Então, 3152 autorizado a linha e decola a pista 10, vento 120 graus, 112. A linha decola 10, 3152. Papatango, Whisky, Quebec, Whisky, chame Recife, 1251, ao terminal 3325. Afirmativo. Decolares 10, sendo controle 119.8. 98, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, 3152. 3152, boa noite, está sob contato radar, sobre o 330, saída Bucajão, Maracajú. O Caracaju, Sabel 330, 3152. Realizador tem um campo visto com 896. 1896, completação, chama a torre no 862. 262. Oi, Salvador, com 896, está estabilizando o INS, na frente da boca para vir. 1896, quando tem de pouso? Passou e travou. Bom, 896, autorizado pouso, pistão 10, vento 120 graus, 102. Ele pouso, 190. Poderia voar Aracaju, 3152? 3152, aguardo coordenação com Recife. Valeu, obrigado. Se conseguir coordenando lá, a gente agradece. Está presente pro Admar Teió. Mas, muito obrigado. Quadro 4, ali em Brigina, estressando a frente dessa 2000 pés, ajustado bem 14, autorizado final e ele é sem reporte estabilizado. Informação 3344. Afirmativo, desculpe, Felipe. Estou autorizado, procedimento, aliança para 2014. Preocupe não, tranquilo. Estacionamento, voo 1805. 805, livre com cidade, sem ponto para táxi. Aí você vai no ponto táxi, vai no campo 7, voo 1805 da posição 01. Oito nove e meia no solo 15, vira à direita, autorizado em Gran Canaria Alfa, Juliette, posição 05. Juliette, 05, mantenha a sua escuta. Mantenha a minha escuta, Gol, 1896. No 52, chama Recife, 125, 45, alternando 1265. 2545, 265, obrigado. 714, autorizado Aracaju, nível de voo 230. Pista 10, curva à esquerda. Saída Puca, Jamo, após Jamo, direto Aracaju. Controle 119, decimal 8, transfundo 5453. João 1714, saída será Puca, Jamo, Juliette, Alfa, Mike e Oscar, após direto Aracaju. 1714, sendo pronto, será possível acionamento. Pista vista, 5344. 5344, completa final, torre 98, meia dúzia. 8 daqui a pouco, Felipe. Certo. Ainda com a informação brava. 3226, aguarde cópia. Torre, Cordial, boa noite. É o 35344, Fuelé, baixado, checado. Trip 5344, boa noite, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 092. É, preciso do posto, pode ser. Então, 3226, pronto para a cópia. Consiga. Então, 3226, autorizado Natal, nível de voo 370, via UPSU 10. Pista 10, curva esquerda, saída Puca, transição Zipar, controle 119, decimal 8, transponda 5460. Transição Natal nível de voo 370, decola da pistola 0, primeira curva à esquerda, saída é Puka, transição de par. Aerovia conforme plano de voo e uniforme Zulu no 0. 198, controle Salvador, 5460, transponder, então 3226. São 3226, acontecimento correto, são prontos para possível estacionamento. Táxi Gol 1805, está com 111 a bordo, tem 2h42 ao Cara Maceió. Pessoas a bordo, por favor, Gol 1805. 1111, 111, com 2h42 ao Cara Maceió. Gol 1805, autorizado táxi, até o ponto de estrada, pista 10. Táxi, até o ponto de espera, na cabeceira 10, voo 1805. Passagem da aeronave na pista de volta, ali pegar e manter por 1805. Voo 1805, afirmativo, autorizado, alinha e manter a cabeceira 10. Trip 5344 no solo 22, vive à direita, autorizado táxi Alfa Juliette, posição 01. Direita Alfa Juliette, posição 01, trip 5344. Voz 05 autorizado, decolagem, pistão no zero, vento 1-1-0 grau 089. Decolagem, gol 1-1-8-0-5. No 805 decolados 25, chame controle 1-1-9-8. 7-19-8, bom, 1-1-8-0-5, grato, uma boa noite. Controle Salvador, boa noite, bom, 1-1-8-0-5. Boa noite, 05, boa noite, já se encontra no cadastro da 370, acerta por canhão, tá? Pouca, Jamos e Passa, Bino 370, gol 1-1-8-0-5. Só siga com 1-8-0-6. Copia João Pessoa 370. Gol 1-8-9-6 autorizado João Pessoa, nível de voo 370 via Upper Whisky 58. Após Recife, depois direto João Pessoa, pistão no zero, curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle 1-1-9-8, transponder 5467. Ok, está autorizado 370, João Pessoa, Upper Whisky 58, Recife DCT JP. Decola 10, subida Puca, transição Caju, 1985467. Gol 1-8-9-6, cotejamento correto, Antônio para pushback acionamento. Tá lá.